Oi, aqui quem tá falando é o Leone. Eu queria mandar um abração para meu amigo Maurício Valadares no Ronca Ronca. Tudo bem, Maurício? Abração. Essa foi ao vivo hoje aqui, né? Olha só, como eu disse, então, a promoção para o Skylab tocar a música mais pedida pela nossa torcida já está fechada. Já temos a música aqui. Vamos partir, Nandão, para a promoção com um show, apresentação do Fino Coletivo, quinta-feira, dia 14, no Estrela da Lapa. O Ronca Ronca toca antes e depois da banda. Temos 4 ingressos duplos, nome na porta. Durante, hoje é terça, amanhã, o Nando entra em contato com a rapaziada para pegar o nome direitinho e colocar na porta do Estrela da Lapa. Então, para participar dessa promoção, basta mandar um e-mail para onde é, Nando? ufm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro. Basta dizer, eu quero ir ao show do Fino Coletivo. Você vai fazer parte do sorteio, de onde sairão os 4 duplos, certo? Imobilize, imobilize. Agora porrada, agora porrada. O disco do Fino Coletivo acaba de ser lançado, a gente tem mostrado por aqui e vamos ouvir a música chamada Partiu Partindo. Parte que fez minha alegria, partiu, partida, se foi de vez em quando. Parte de um céu estremecido, vem em mim partindo. O céu nublou, mas não partiu de vez comigo. Por volta e meia voltar. Que fez minha alegria, partiu, partida, se foi de vez em quando. Eu ando partido, parte de um céu estremecido, vem em mim partindo. O céu nublou, mas não partiu. Você é feio.

Mesmo alerta em plena sintonia. FM. Ronca, ronca. Modernizar o passado é uma evolução musical. Agora, meu amigo, sábado, agora, na Fundição Progresso, na hora que essa música entrou, alto pra Meirelles, no PA da Fundição Progresso, antes do show do Los Hermanos, 6 mil cabeças, meu amigo, entoando Aleluia. Saiu até em jornal aí, né? As pessoas comentando loucamente. E aí algumas pessoas escreveram assim, ah não, porque para criar o clima... Eu, na hora que toquei essa música, eu não estava nem pensando que era o último show de Los Hermanos, que tem a ver com o culto messiânico dos fãs. Eu tô cagando solenemente pro culto messiânico de quem quer que seja. Queria mostrar essa música para aquela turma. Só isso. O Jeff Buckley cantando Aleluia, que, né, no Ronca Ronca, passou a ser uma marca, né, da nossa torcida, da nossa audiência e do programa, o especial que a gente fez com o Jeff Buckley e com o Tim Buckley. Mas, enfim, a coisa acabou tomando esse outro rumo. A música acabou desabando tal e qual uma vulva, recentemente falada aqui pelo Skylab. Né? Assinalar nosso ouvinte Alex Natan, da Ilha do Governador, pela primeira vez em muitos anos de rádio, eu vejo uma carta que na realidade são três. Ele mandou três cartas, carta 1, carta 2 e carta 3. É um espetáculo, né, meu amigo? Um selo, letra, cheiro. Espetacular, o Alex sempre com dicas e pedidos muito interessantes. E ele nunca participou, né, pela internet. Então, assim, mas o cara faz questão de escrever. Exatamente, né? essa que é a parada. Não? É o Vinícius Bonfim, Rogério, querido. Sky, my brother. Chega, querido. Vinícius Bonfim tá falando que ouviu você em alguma entrevista dizendo que sua carreira tinha data para expirar. Tinha. Ou seria espirrar? Não, para expirar. Ah, expirar. Não, expirar. Expirar. Que expirar. Papo é esse, ele está perguntando, é verdade? Não, eu acho maravilhoso você trabalhar com a data certa para morrer, né? Eu acho isso maravilhoso. É o ponto final. Trabalhar dentro daquele espaço mínimo que tem, que você tem que trabalhar, certo, sabendo que depois não vai ter mais, entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Ah, tá. O ponto final é no Skylab 10. Ah, é? É. Entendeu, muita, aí, malandro? Muita emoção, né, cara? O que mais? Mais perguntinhas da nossa torcida? Lana Martires, Vinícius Bagaceiro, Cristiano, Otone, o Man, ele tá falando que eu não li o e-mail dele, eu nem sei mais qual que é o seu e-mail, meu amigo. Tem 5 mil e-mails aqui. Richardson Pontone, de Belo Horizonte, onde estão, blá, blá, blá, blá. Ele não se perdeu dessa vez. Renato Bial, Jobero, Osvaldo Santana, querendo ir no show, Thiago Ramos, é muita gente, meu amigo, Quantos minutos para acabar o programa? BH vai dar um choro pra gente? 13, sempre tem. Ah, é? BH, 10 minutinhos? 10 minutinhos de choro, Nandão? Vai pedir lá pra Ana Júlia? Claro, câmera na mão, meu amigo. Escalab, você é um artista nacional, né? Você não tem afinações com nenhum tipo de área geográfica do Brasil, ou tem? Você sabe, é uma coisa interessante, você sempre fala isso, você já falou isso várias vezes. É verdade. E eu discordo totalmente. Que ótimo, né? Eu sou um cara extremamente carioca. Eu nasci aqui, eu vivi as minhas primeiras experiências aqui. Me lembro do primeiro jogo que eu assisti com 5 anos de idade, Flamengo e Botafogo no Maracanã. Mas você não é tricolor? Eu sou tricolor, ah, tá. Né? Mas meu pai era Botafogo. Tá certo. Mas aí, depois eu fui ver a Chica da Silva quando eu tinha 6 anos. No Salgueiro, Jorge Ben ainda desfilava lá. Então essas experiências primitivas eu vivi aqui no Rio de Janeiro. Lógico que o meu trabalho está ligado intimamente ao Rio de Janeiro. Mas essas experiências todas, você acha que elas passam para a sua música? Não tenha dúvida, faz parte do meu ser. Então, melhor ainda para a perguntinha que tem de um ouvinte aqui. Como que você pode dar essa cara de ser entendido, ser curtido? Aqui vários e-mails de todos os lugares do Brasil, das pessoas se identificando muito com que você fala. Mas quando eu falei isso no negócio que eu sou extremamente carioca, eu quero dizer o seguinte: eu não sou cartão postal. Essa que é uma diferença fundamental que a gente tem que ver, saca? Tem muita gente no Rio de Janeiro que trabalha com folclore de ser carioca, de ser cartão postal. E eu não sou cartão postal, mas eu sou muito mais carioca do que eles. And as I climb into an empty bed. Oh. Esse é o finalzinho com o Jeff Buckley metendo uns Smiths aqui no final de Aleluia. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over. I can feel the sword falling over my head. Oh. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Good night, everybody. Thank you so much. beber até cair, depois se reerguer e partir. Por ruas sem nomes eu vou por aí, sem sofrer, sem chorar, sem pedir. Voar, voar pra longe, longe de nós e de mim. Astros, estrelas no céu a luzir. Quem eu sou, quem serei, quem eu fui. O céu é azul, os homens são gris. Nada no bolso ou nas mãos. Eu vou pelo simples prazer de seguir, sem início, sem meio, sem fim. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Eu vou pelo simples prazer de seguir, sem início, sem meio, sem fim. Beber até cair, depois se reerguer e partir. Por ruas sem nomes eu vou por aí, sem sofrer, sem chorar, sem pedir. Voar, voar, voar pra longe do mundo e de mim. Astros, estrelas no céu a luzir. Quem eu sou, quem serei, quem eu fui. O céu é azul, os homens são gris. Nada no bolso ou nas mãos. Eu vou pelo simples prazer de seguir, sem início, sem meio, sem fim. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Eu vou pelo simples prazer de seguir, sem início, sem meio, sem fim. Ei, ei, ei, ei, sem você não virei. Carro da pamonha se aproxima. Pamonhas fresquinhas. Como eu disse no início do programa, o disco do Arcade Fire já foi lançado no Brasil, assim como foi lançado também o disco do Arctic Max, o disco do Arcade Fire, aqui ao fundo, já em sua edição nacional. Repetindo que a relação das músicas, tanto do Skylab ao vivo aqui, quanto as que nós mostramos no programa, amanhã no site da UFM e no site do Ronca Ronca. Várias delas foram ignoradas aqui pela apresentação, né? BH chorou quantos minutos mesmo, hein? Dezinho. Entendi. Skylab, falei aqui do Arcade Fire, aqui ao fundo, e do Arctic Monkeys. Essas bandas que hoje são muito populares, inclusive no Brasil, felizmente, né? Você acompanha, curte? Acompanho, ouço, lógico. Mas isso eu tinha até comentado com um jornalista. Apesar de eu acompanhar esses movimentos, eu sou muito ainda ligado a Frank Zappa, por exemplo. Quando eu ouço o Frank Zappa, eu ouço esse pessoal, eu acho legal, mas eu estou sempre junto com o Frank Zappa, não tem jeito. E a participação do sua na internet, baixar o disco, você disponibiliza seu disco para ele? Boa pergunta. Eu, no meu site, inclusive eu estou disponibilizando hoje, de hoje para amanhã, duas músicas desse último disco. E, então a pessoa que entrar no meu site vai ver músicas de toda a discografia, desde o Skylab 1 até o Skylab 7. E é bom lembrar também que essa edição do Ronca Ronca, provavelmente amanhã, logo no iniciozinho da tarde, já estará no site da UFM para você ouvir o programa. Essa cipituca de você fazer o download do programa, que muita gente pergunta, eu já coloquei a resposta na boca de uma pessoa responsável por isso. Aqui na UFM existe uma complicação de direito autoral, né? Uma instituição como a Oi, ela não pode disponibilizar um programa como Ronca Ronca, que vai dar um tsunami de ingresia envolvendo o direito autoral. Isso não foi resolvido até hoje, né? Então, a UFM aguarda para, em breve, resolver isso e poder colocar à disposição dos ouvintes, né, a possibilidade de baixar. Então, a partir de amanhã, você já pode ouvir o programa no site da Oi. Você vai ouvir, inclusive, eu não roubei a gravata, né? Eu roubei a gravata? Ah, eu roubei a gravata? Roubou, claro. Alô? A música que o Skylab abriu a apresentação dele aqui no Ronca Ronca, que estará no oitavo disco. Quer dizer, uma exclusividade total do programa, né? Uma das músicas que nós não mostramos, não falamos aqui, Rogério, foi do seu amigo Marcelo Birk. Ah, é. O Surf Atonal. Inclusive, você está falando do próximo disco, provavelmente no próximo disco vai ter uma parceria minha com o Marcelo Birk. Ele é do Rio Grande do Sul, né? Ele é do Rio Grande do Sul, ele fez parte da banda Graforreia Xilarmônica. Que acaba de lançar um disco ao vivo. É, junto com o Frank Jorge, né? Aquela turma do Sul. E ele partiu para fazer discos solos, discos maravilhosos, usando muito bem o computador e ao mesmo tempo a guitarra, todo o trabalho ao vivo. Ele teve aqui, o Hermano Viana, irmão do Herbert, fez um projeto de música para computador e convidou várias pessoas. E o Marcelo Birk veio. Foi maravilhoso o show dele. Após uma fase negra da história do Brasil, entramos numa fase mais negra ainda da história do Brasil. Boa, hein? Esse é um antídoto à baba na canga, né, meu amigo? Toma que já tava meio que bodando. Amanhã, Nandão entra em contato com os quatro felizardos que faturaram ingresso duplo para o Fino Coletivo e o Ronca Ronca antes e depois no Estrela da Lapa, agora quinta-feira, dia 14, Fino Coletivo. Os nomes estarão na porta e o Nando entra em contato com a rapaziada que faturou, como também vai entrar em contato com a rapaziada que vai levar o CD do Skylab, que foi mostrado ao vivo aqui em 6 ou 7 músicas. Lembrando, amanhã, o lançamento do livro dos Paralamas com as minhas fotografias, amanhã dia 13, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, a partir das 19 horas, na Rua Franja de Melo Franco. E no dia 25 a gente volta a se encontrar aí com o auxílio luxuoso do Arthur Dapieb e do Ricardo Leite, para a gente bater um papo sobre a produção do livro, sobre música, enfim. Dia 25, segunda-feira, na FENAC, no Barra Shopping. Tranquilo? Think about you, I'll be sad, yeah. If Agradecer mais uma vez a presença maravilhosa de Skylab no Ronca Ronca, hoje acompanhado por sua magnífica banda. Como eu disse hoje no Tico Tico, Skylab é um companheiro de muito tempo, já fizemos festa juntos, já esteve no programa várias vezes. Enfim, Skylab, uma satisfação renovada estarmos juntos aqui. Agradecer a Marcelo Caipirinha, que chegou aqui rapidinho, assistiu o Skylab ao vivo, do jeito que ele viu White Stripes há bastante tempo atrás em Lisboa. Caipirinha, terça-feira que vem aqui ao vivo, de novo, positivo e operante. Rogério, obrigado, hein? Obrigado, e pô, você sabe, é um prazer vir aqui, né? E vamos encerrar o programa de hoje com mais uma canção do sétimo disco do Skylab, totalmente ao vivo. Estamos ao vivo, é sempre bom, né, frisar, né, não tem gente, ah, não, o programa é gravado. Gravado não, o programa é ao vivo, sendo gerado Rio de Janeiro, BH, a operação de som é bastante tortuosa. Mas enfim, estamos ao vivo no Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para Recife, para Vitória. Bem, gente, terça-feira a gente volta com vocês na saideira, Skylab e banda. Tchau! Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? Essas que atravancam o meu, o seu, o nosso caminho. Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? O pensamento lateja na minha, na sua, na nossa cabeça. Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? Eu morro, quanto mais doente eu fico vivo, quanto mais saúde eu morro, quanto mais doente eu fico vivo. Saúde eu morro, quanto mais doente eu fico vivo, quanto mais saúde eu morro, quanto mais doente eu fico vivo. Eu morro, quanto mais doente eu fico vivo, quanto mais saúde eu morro, quanto mais doente eu fico vivo. Saúde eu morro, quanto mais doente eu fico vivo, quanto mais saúde eu morro, quanto mais doente eu fico vivo. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.